0019, on the ground at 39er. Vacate the runway by the right and taxi approved via Alpha and Juliet to gate number 11. Gate 11, Alpha and Juliet, first on the right for Air Portugal, 019, muito obrigado. Por nada, boa noite. Boa noite, muito obrigado, continuação de bom trabalho, até a próxima. Taxi Gol 1604, está com 179 a bordo, tem 3 horas e 41 minutos, alterna Recife. Livre o táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Para o ponto de espera para a decolagem, Gol 1604. Azul 4209, copia. Na escuta, para a cópia. Azul 4209, copia. 5972, cerca da Brava. 5972, boa noite, identifique, prossegue para 2000 de pés, com 1013 no ajuste. 2000, 1013, 5972. Gol 1604. 1604, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento é 100 graus com uma dezena de nós. Ele decolagem 10, gol 1604. Guarulhos 3830. É 3 no 3, eu tenho aqui o 360 já autorizado, solicita o 38, confia. Aceito o 36, senhor. Ok, vamos aguardar a decolagem do Gol, após eu já pago a sua cópia, ok? 63 no 3. Ok, agora. Salvador, tá 3305. Prossiga. Qual seria a nossa saída prevista para Recife, senhor? Eu não tenho aqui o plano, mas imagino que seja Puca Caju a saída, ok? Qual é o horário do plano? Chegou nossa navegação, mas é isso mesmo, daqui a uns 40 minutos mais ou menos. Ah, ok, eu achei aqui, daqui a meia hora ele deve surgir pra mim em mais alguns minutos, ok? Já será autorizado aqui o 330, subida Puca Caju. Ok, muito grato. Iniciando, Gol 1604. Sim. A velocidade para o 5555? Livre. Controle, libera a velocidade para o 5555? Está livre. Obrigado. Gol no 604, 1604, decolou aos 43, o controle 119.35, bom voo, boa noite. Graças a você, viu? O Ocean 6313, copia? Ocean 6313, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Upper Whisky 50. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El e seguida para as posições Leda e Eudes. Transponder é 5064, controle em 119.35, Cottage. Você escuta, vai ter 6747? Agora é com Recife em 1251. Recife 1, boa noite, 6747. Leda, Eudes. 5064, transponder, 9935, controle com 6763. Oxené 6313, correto, cotejamento, chame pronto para o pushback e acionamento. Chamará. Flutan 3305, na escuta para cópia. Na escuta, 3305. Flutan 3305, autorizado para Recife, nível de voo 330, pela Upper Whisky 58. Decola da 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é o 5067, controle em 119.35, coteja. Autorizado 330 para Recife, na APR 58, decola da 10 com curva esquerda, no perfil da Puca, Caju, transponder 5067, controle de saída 11935, na 3305. Correto, 3305, chama pronto para o pushback e acionamento. Chamará, muito grato. Salvador, Rio 9647, autorização Recife, nível 3, com 0. 310 Recife, autorizado pela Upper Whisky 58, Rio 9647. Decola da 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é 5055 e o controle em 119.35, Cotejo. Aprovado 310 Recife, decola pista 10, curva esquerda Puca, Caju. Uniforme Whisky 58, nossa via 5055. Transponder 1935, controle, a gente está pronto para o pushback e acionamento na posição 1 do parte 3. Autorizado na posição 01 do parte 3, o Rio 9647, chama pronto para o táxi. Quem negar no 0 no 3? Também táxi, 9647. Então, Rio Azul 4209 para autorização. Azul 4209 está autorizado para Confins, nível de voo 360, pela APA Zulu 16. Decola da 10, com curva direita, subida da El. Seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5063 e o controle em 119.35, Cotejo. Obrigado para a Confins, nível 360, decola pela 10, primeira direita. Segue pela Dael, Leda, Bride, pela Presiluna 6, transponder 5063, controle 1935. Correto, azul 4209, chama pronto para o push e acionamento no 01. Interceptando e avistando. Torre 18 meia dúzia. Boa noite, Rosa Lai. Boa. Bom dia, boa noite. Copia 360 para Guarulhos. Boa noite, copia. Uno 074 autorizado para Guarulhos, nível de voo 360 pela APA Zulu 21. Decola da 10, curva direita, subida Arpo, transição Elefa. Transponder é 5066, controle 1935. Gol no 074, cotejo. Confirme sua saída? É, transição, a saída Arbor, transição Elefa. Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, transição Elefa. Sente, autorizado Guarulhos, nível 360. Saída Arbor, transição Elefa, via Upper Zulu 21, decolada 10 com curva direita, 5066, transponder 1935, é o Conte, 1074. Confirmando, 5066, transponder, controle 1935, chama pronto para o push, acionamento. 1066, 1935, controle, o 074. Torre Salvador, 355, boa noite. Boa noite, 355, cheque o 30, autorizado pouso na 10, o vento é de 100 graus com uma dezena de nós e o altímetro no 013. 555, ciente, baixado e travado. Spartax, o Rio 9647, estamos com 2 horas e 50, 2 a bordo, alterna Salvador. Tá livre o táxi, pátio 1, Índia e Alfa, chama no ponto de espera para a decolagem. Pátio 1, Índia e Alfa, chama no ponto de espera, 9647. Agora é com Recife em 12685. Recife 12685, voo no 604. 5972 de brilhante, com voo estabilizado. Agora Formará Rio 5972. Good evening, National 624, with grab information. Ok, stock at dent, down 050, reduce 210 knots. 210, descending to flight level 050, National 624. Trip 5515, seu solo ao 52, ao livrar à direita, prossiga nas taxiways Alfa e Kilo para o pátio 3, atento ao balizador naquele pátio. Direita, Alfa, Kilo, pátio 3, na sua escuta? Afirmo, mantenha a minha escuta. Na sua escuta. Próximo ponto, espera o Rio 9647. 9647, ali mantenha 10. Ali mantenha 10, 9647. Nove 9647 é autorizado ali, decola, o vento é de 1000 graus, 9 nós, 1013 o altímetro. Ali decola, Rio 9647, 1093. Sete e dois estabilizado, ILS. Para o curso de acionamento, Azul 4209 na posição 1. Autorizado, chame para o táxi, o altímetro 1003, Azul 4209. O Rio 9647 decolou os 54, controle 935, bom voo, boa noite. Rio 935, boa noite. Salvador, Rio 5972, boa noite. Rio 5972, boa noite. Complete, ou perdão, cheque o 30, livre pouso na 10, o altímetro no 013, o vento 1000 graus, uma dezena de nós. Rio 5972, trem vai checar. 7! Contato, vigilância. 47. O 9647 na proa do 018, tem um bom voo. Romeu Fox 018, obrigado. Disponha. O 5972 no solo ao 57, livrando a direita, prossiga na Alfa e Kilo para o Pat 3. Alfa, Kilo, Pat 3, Rio 5972. Tower 18-6. Tower 18-6, sir. Tower, good evening, Italy 416, established runway 16. Italy 416, good evening, check the landing gear, the wind is 100 degrees with 8 knots, QNH 013, clear to land runway 10. Clear to land runway 10, you're down 0 seconds, for your back. Para o táxi, o azul 4209, 114 a bordo, 2 horas. 50 de autonomia até na Galeão. O azul 4209, livre o táxi à direita, chame no ponto de espera para a decolagem. Já está chamando no ponto de espera, 9647, agora com Recife, em 12685, tem um bom voo. 2685, obrigado, boa noite. Boa. Clear to land, Harry 46. Clear to land, 101, 301. Torre Luno 074, no 5, solicita acionamento na posição. Autorizado acionamento na posição, chama para o pushback, que negar no 013, voo no 074. Vai chamar o voo no 074, grato. Salvador Control, Channel 624, request to fly now heading 140 to intercept localizer. Clear, report established. Clear, heading 140 and report established, 6224. Pontera da 10, azul 4209, pronto, visual coronário. Após o 67, o azul 4209, ali mantém 10. Ali mantém, pode pôr do coração, 4209. No 074 para o pushback. No 074, autorizado pushback, chama para o táxi. Vai chamar o no 074. Establish and localize the Russian Air 6224. All Tower 18-6. 18-6, good evening. Salvador Tower, good evening, Russian Air 6224, establish and localize it. Good evening, Russian Air 6224. Maintain your approach, expect landing clearance. Call me on Automarker. Call you at the marker 6224. Italy 416 on the ground at 02, vacate runway by the right, and taxi approved via Alpha, call me again before taxi with Juliet. Yes, taxi right via Alpha, I call you back before taxi with Juliet, Italy 416. Salvador, é o Ocean Air 6313, posição 2 para pushback acionamento. Autorizado, chame táxi. Chamo táxi. Alinhado e pronto, azul 4209. Azul 4209, está livre de decolagem na 10, o vento 100 graus com uma dúzia de nós. Livre de decolagem, pistão no 0, azul 4209. Solo Salvador, 3305 para pushback de acionamento. 3305, está livre o push de acionamento no 62, chama para o táxi. Kenegão 013. Negativo, chamando para o táxi, está 3305. .09 decolou ao 04, controle 1935, boa noite. Boa noite, 35, obrigado, bora. Ocean 6224, check the landing gear, the wind is 100 degrees with 9 air knots, QNH 1013, clear to land, runway 10. Clear to land, 10, runway, gear down and lock 6224. Air Italy 416, please maintain position before taxi with Juliet. Maintaining position before taxiway, Juliet, sorry, sorry, 416. Para o táxi, 5 nova a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando o galeão. 3-9 a bordo, é isso, confirma? 5-9 a bordo. 5-9, ok. Está livre inicial o táxi, vai seguir o Avianca à sua frente e a Índia e Alfa chama no ponto espera para a decolagem. Vira o Avianca, Índia e Alfa vai chamar o ponto espera, pronto, 074. Salvador, Ocean Air 6313, para o táxi, informa 130 POB, autonomia 3 horas 57 minutos, alterna galeão. Vira direita, chama no ponto de espera para decolagem, 1.003 o altímetro. Vira direita, chama no ponto de espera 10139, Ocean Air 6313.